nome você já sabe qual é, né? Escuta o Love, vai. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Corpo era sua direção, e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, que tá desesperada, louca pra Soldado, alô Christian Bell. Meu nome é Carti. Sobrenome é Love, bebê. Escuta o Love, vai. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vim me procurar. Eu era só um lance, um distração, o meu corpo era sua direção, e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. Do cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, que tá desesperada, louca. E viu que tava errada e tá desesperada.